Panorama Agrícola para 15 de fevereiro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial para você, da turma que faz o programa. Hoje é 15 de fevereiro de 2011, terça-feira, de lua crescente. Eu sou Mauro Moirer e comigo na mesa de som hoje está o Eduardo Maia. Nas gravações do programa, o Márcio Peixe. Confira o ditado desta terça-feira. Não precisa ser forte, seja flexível. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica de economia. Noticiário Jacinto Machado organiza campo demonstrativo. Governo quer antecipar plano safra e ampliar recursos para o seguro rural. Na entrevista desta terça-feira, Frei Rogério tem encontro de difusão tecnológica e tarde de campo. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet www.epagre.sc.gov.br. Para participar do programa, envie um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48 3239 5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Preste atenção, economize gás e não desperdice água. Ferva somente a quantidade de água adequada para cozinhar o alimento. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Nesta quinta-feira, dia 17, acontece a 7ª edição do Campo Demonstrativo Coperja. Mais de 50 empresas são parceiras do evento e são esperadas mais de 1.500 pessoas interessadas na busca de novos conhecimentos na área da agricultura. Além de exposições e inovações para as culturas de arroz, banana, pastagem e milho, o Campo Demonstrativo Coperja apresenta novidades com a cultura do feijão e o reflorestamento, as plantas medicinais e a inclusão de tradicionais técnicas e plantio de arroz em solo seco. Quinta, dia 17, na localidade de Picadão, em Jacinto Machado, sul do estado. O evento é destinado a todos os produtores rurais da região. O volume dos recursos que serão destinados ao subsídio do seguro rural da safra deste ano poderá chegar a 400 milhões de reais. A informação é do Ministério da Agricultura, que promete antecipar a divulgação do Plano Safra 2011-2012 para que o produtor consiga planejar melhor o próximo plantio. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também promete lançar uma campanha para melhorar a imagem do agronegócio brasileiro junto a mercados compradores, principalmente o mercado europeu. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, ocorre em Frei Rogério um encontro de difusão de tecnologias. Para falar sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola, nós estamos em contato com a EPAGRE em Frei Rogério, com o extensionista engenheiro agrônomo Donato João Nornberg. Tudo bem, Donato? Tudo bem, Mauro. O que você teria para o nosso ouvinte aí de informação sobre esse encontro de difusão tecnológica? Pois é, então aí para os nossos ouvintes do Panorama Agrícola, nós temos a informar então que no próximo dia 17 de fevereiro nós estaremos realizando aqui no nosso município, em Frei Rogério, o primeiro encontro de difusão de tecnologias, uma parceria entre a EPAGRE, a Embrapa, a Prefeitura Municipal de Frei Rogério, a Copar, que é a nossa cooperativa, uma das cooperativas aqui do município, e a Cressol, Frei Rogério. Bem, Donato, e o produtor e o técnico que desejar participar desse encontro deve proceder de que forma? As inscrições elas devem ser feitas até o dia 15 de fevereiro, ou diretamente aqui nas instituições que são parceiras do evento, ou pelo nosso e-mail do escritório municipal aqui de Frei Rogério, que o endereço então é emfreirogério@epagre.sc.gov.br. Então esse é o site, o e-mail que pode ser feito então as inscrições. Ou diretamente, o produtor que é aqui da região, pode fazer diretamente nos nossos escritórios aí dos parceiros. Qual a programação? A programação consta de palestras na parte da manhã, na área de comercialização. Então nós temos a primeira palestra, Tendências de Mercado dos Produtos Agrícolas Regionais, com o engenheiro agrônomo Marco Antônio Lucini, da Ipagre aqui de Curitibanos, e com o engenheiro agrônomo mestre Luiz Augusto Araújo, do Instituto CEPA, ou melhor, do Ipagre CEPA, aí de Florianópolis. Também teremos uma palestra ainda na parte da manhã com o engenheiro agrônomo mestre Oswaldir Dalbello, que é o gestor do programa estadual da Ipagre na área de gestão de negócios e mercado. Ele está sediado em Concórdia, então vai nos falar sobre a questão de alternativas de agregação de valor para a agricultura familiar. E na parte da tarde? Na parte da tarde, então, nós teremos a parte de campo, um dia de campo, para demonstração, então, de cultivares de feijão, de cultivares de milho, hortaliças tradicionais, pastagens, adubos verdes, que são então produzidos e trabalhados tanto pela nossa empresa, pela Ipagre, como também pela Embrapa. Então tem a participação da Ipagre também, da Embrapa também nesse dia de campo. Donato, qual a expectativa em termos de participação? Quantas pessoas estão previstas? Olha, nós temos assim uma expectativa em função até de uma época bastante de colheita de feijão. Nós temos uma expectativa em torno de 150 a 200 pessoas participantes, então, produtores e técnicos, para participar desse nosso dia de campo, desse nosso encontro de difusão de tecnologias aqui em Frei Rogério. 17 de fevereiro, quinta-feira, a partir de que horário e o local, por favor, Donato? As palestras, então, iniciam na parte da manhã, às 9h30, horas, no pavilhão da Igreja do Núcleo Tritícola, que é o nosso distrito aqui, então, de Frei Rogério. Indo até o meio-dia, com o almoço, no próprio pavilhão, e a partir das 13 horas, então, nós estaremos trabalhando a campo, o dia de campo, lá na unidade demonstrativa nossa, que fica também no núcleo Tritícola, próxima ao pavilhão da igreja. Eu só gostaria de ressaltar, Mauro, se me permite, que as inscrições, então, elas devem ser feitas até o dia 15 de fevereiro, ou por esse e-mail que eu passei, que é do escritório municipal da Ipagre aqui de Frei Rogério, ou diretamente nos nossos parceiros, nos escritórios dos nossos parceiros, em função até desse planejamento que nós precisamos fazer, tanto de espaço quanto de organização do próprio dia de campo em si. Perfeitamente. Donato Neuenberg, engenheiro agrônomo da Ipagre em Frei Rogério, entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre esse encontro de difusão tecnológica, dia 17 de fevereiro em Frei Rogério. Donato, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço o espaço, e aí contamos com todos então que possam participar desse dia de campo. Venham, compareçam, porque é realmente bastante interessante tudo que nós temos para apresentar a todos. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio